livre acionamento. Chame pro táxi box. Patrulha, o Serra Mike Torre, o Serra Mike Fox, senhor. Sim, o Serra Mike Fox, por agora. Opa, senhor, por gentileza, agilize para através. Chame cruzando através, senhor. Gente, Mike Fox. Charlie, que senhor autorizado ingresso, chame ligando o Costa da Bata, senhor. Oi, Salvador, bom dia novamente. O Papatango, Alfa Vitor Juliette, proa da rotatória visual com o campo. Alfa Vitor Juliette, mantém a rotatória, senhor. Mantém a rotatória, Alfa Vitor Juliette. Zona Égua 3, 663. Serra Mike Foxtrot, ingresse na perna do vento, pista 28. Correção, perna do vento, pista 28, aguarde para as instruções, Serra Mike Fox. Gente, Mike Fox. Tan 3179, o senhor tem autorizado a decolagem, pistão 0, vento no 20 graus, 099, ajuste 015. Decolagem autorizada no 015, Tan 3179. Quando vai transferir o controle, Eco Delta? Eco Delta, chama agora o controle 10935, decolou aos 57. Gente, chama o controle Delta. Oi, Salvador, bom dia, CNM6200, tá na LS, então no 0. 6200, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Oito, aguarde para o cruzamento do eixo. Gente, vai de volta. 5015, reportagem estabilizada em LS, 62. Gol 1922, reduza para 1970 nós, irá seguir como número 3. Reduzindo 1970 nós, gol 1922. Controle mais que o total está voltando. Prossiga. Autoriza os 2 mil pés. 1.500 autorizado. 2.000 negativo, né? Negativo. Ok, certo. Muito perto do eixo de decolagem, eu tô covando a esquerda imediato. Copiado, senhor, tem um bom gol. Sua 050, nesta proa intercepta. Esquerda 050 para interceptar o lote, o gol no 922. Nesta proa desça para 3 mil pés, o ajuste no 015. Para 3 mil com 1.015, gol no 922. Então 3304, desça para 4 mil pés e reduza para 2109, é o número 4 na aproximação. 4 mil pés com 129, tá 3304. Controle Salvador, tá 3179. 3179, contato radar na decolagem, suba para o 340, saída da Elk. Sim, está voando direto da Elk, que teve que covar a esquerda após a decolagem, seu aeronave vem no eixo de decolagem. Disposo 190, CNM 200. Papa Romeo, Oscar, Mike Romeo. Mike Romeo, control Mike Romeo, go ahead. Maintain flight level 065 and contact Aracaju control 120.3. We're going to maintain 065, Aracaju control 120.3, good day. Patrulha de Salvador, muito bom dia. Papa Romeo, Serra Mike Fox. Serra Mike Fox, no 1500 pés, corredor forte, reporte 195 milhas de Salvador. Tec, reporta lá. Facilidade especial direto para o 075, senhora. Inicialmente 1500 pés, reporte 195 milhas de Salvador, Serra Mike Fox. Mike Fox. Com 1922, 2000 pés, ajuste 1095, livre LF, reporte estabilizado. 2000 pés com 1015, reporta lá estabilizado, gol no 922. Senhora, 625 estabilizou aí, LS 10. Torre, 118.6, bom pouso. 118.6, daqui a pouco. Congonha, 380. Do Simbra? Negativo visual, senhor, ainda não. Gente, então Alfa Vitor Juliette, ingresso final, pista 17, reporte 3 milhas, Alfa Vitor Juliette. Reporte quando visual com o Oceaner. Gente, vai aprovar a final do 17, reporta 3 milhas e reporta visual com a aeronave na final da 10, Alfa Vitor Juliette. Oi, Salvador, muito bom dia, Oceaner 6225. Final no 0, visual com Alfa, Juliette. Tiente, o Chinema 225, o tráfego foi instruído a ingressar na final pista no 7, não deverá interferir com seu pouso. Continue a aproximação, aguarde a autorização no 015 VNH 6225. Guardando, 6225. O Chinema 622, correção, 6200, solo 02, direito 1219, senhor. 219, boa. Gente, Lima Mike Fox, aguarde para a decolagem. Tem um pouso para a pista 17, aproximadamente 3 minutos, senhor. Perfeito, aguardando. Fox, aguarde decolagem pela área gramada, sem interferência. Né, 6200, livrou. 6200, bom dia, bem-vindo. Alfa Juliette até o portão 10. Alfa Juliette, vamos tomar no portão? 1-0. Para 1-0, Xené 6200. Pouso na 1-0, Xené 6225. Confirme, chamou no 922 no ILS da pista 1-0. Goro 922, estabilizado no ILS, baixado travado a 3 milhas do Índia Serra. Copiado, senhor, continue a aproximação, reduza no medida possível, chame no externo. Reduzindo, Goro 922, chamará Índia Serra. Alfa Vitor Juliette, visual com o Xener na curtíssima, agora a pista no zero? Afirmativo, tá visual, Alfa Vitor Juliette. Alfa Vitor Juliette, então agilize para aproximação como número 2, pista no 7, aguarde autorização de pouso. Alfa Vitor Juliette, agilize na medida do possível, senhor. A gente está agilizando, Alfa Vitor Juliette, aguardando autorização. Parte 50, pista que vai tentar utilizar. Localizador, esquerda 140. Esquerda 140, para o localizador está 3304. Descenda 2000. O ajuste 1015. 1015 no ajuste. Após conforme, decolando no 7, curva direita, no perfil da Arbol, Elefa. Após Elefa, voa fixar gás, intercepta o eixo da aerovia, segue conforme. 5576 transponder, controle opera em 199.35. Lima Mike Fox, chame fora do solo, ajuste no 05, vento no 30 graus, 09 nós. Eu levo a já passa fora, Fox. Up Zulu 21, decolando 17, com curva pela direita, no perfil da Arbor, após Arbor voa Elefa, após Elefa voa Sagaz. 5576 transponder, controle opera em 199.35. 225. Estou indo à Serra, o gol 922. Gente, no 922, dois tráfegos, um aproximando-se pista 1 no 7 para pouso em aproximadamente um minuto e outro um helicóptero decolando aproximadamente agora, agora cruzando o eixo de decolagem, o senhor irá se afastar à sua direita, não deverá interferir com seu pouso agora autorizado, pista no 0, vento no 30 graus, 099, ajuste no 05, gol 1922. Autorizado pouso, pista 1-0, gol no 922. Gente, Lima, Mike, Foxtrot, considere-se decolado aos 05. Chame agora o controle de Salvador em 119.35, tem um bom voo. 119.35, grato, bom dia. Alfa Juliette até o portão 01, até a pole. Alfa Juliette 01, obrigado amigo, vai 205. Azul 4208, vai escuta, tá pronto cópia? Pronto cópia, informação Índia. Aprovado, Salvador, melhor do mundo, 370, rota via Peru 58, decola no zero, curva esquerda, perfil da Puca, Jam, transição Caju, 5011 no transponder, controle opera em 199.35. Salvador, melhor do mundo, 370, decola da 10 com curva esquerda, Puca, Jam, Aracaju, 5011 e controle 199.35, azul 4208. Afirmativo, correto, portão 3, chame o ponto para o puxo acionado. Chamarei 4208. Dado, a gente está prontinho, melhor do mundo. Oi. Farol, reporte no farol da barra. Qual é o destino do Lima mais forte? É, vai para pouso em Costa Azul, senhora. Reporta visual. Já reporte visual para pouso. ILS, visual com a pista, da 3304. Prato final, torre 118.6, bom pouso. Bom trabalho. Gente, estacionamento livre, um bom dia. Fez 179, chame Recife, 1251, alternado no 3325. Recife 251, alterna 3325, TAM 3179, bom dia. Frequência livre até o regresso. Controle Salvador, bom dia, Oxenê 6312, cruza 1950, indecida, vai atingir 1950, corrigindo, tem informação Índia. Oxenê 6312, acena identificação, autorizado, chegada Mari, desse mantém o 050. Chegada Mari, 050, autorizado, 6312. O Sierra Mike Fox, reporte 20 milhas de Salvador. 2, Librona Eco. É no 121, esse é o nave, o gol no 922. Estabilizado pelo ILS Sol. Recebe o controle? 5/5, cara. Entendi, que o controle chamou o Serra Mike Foxtrot 3 vezes sem nenhuma resposta. Agora tá 5/5. Sim, já passa 20 milhas. Sim, tá passando 15 agora. Confere. Não achei, caixa prego 0161 no transponder, controle 1935. Sente, Guardião 02, retorna a Salvador. Sente, 500 pés, o Guardião 02 informa o tráfego no rumo oposto ao Guardião. Está agora exatamente 3 milhas. É um Robson 44, mantendo 500 pés, destino Costa Azul. 15. Reporte visual com tráfego, Guardião 02. Lima, Mike Foxtrot, informa o tráfego do Guardião. Está no rumo oposto, no rumo do farol de Itapuã, mantendo 500 pés. Lima, Mike Foxtrot, o tráfego já para a pausa, Costa Azul. Ciente, frequência livre, o Lima Mike Foxtrot. Frequência livre, seja foto. Olha o seu gol no 434. Gol no 434, acena identificação, autorizado, chegada Mari, desça e mantenha o nível 06200 e 250 de indicada. 060 com 250, nós do 434. Rádio Vitor Mike Quebec. Só para Romeu, Romeu Alfa Quebec, na escuta. Alfa Quebec autorizado táxi para ponto de espera da pista 17. Controle? I should do it. This is trip 517. We are passing Kondi. We got information India. Trip 5216. Radar contact over Kondi position. I direct both report red for this. Right, we'll report for this 5217. Straight up to pump. Alex Ray para Remanso, confirme Remanso qual o setor norte-sul. Isso, TAM 3304. TAM 3304, livre para esperar à direita, chame solo no 21 no decimal 9. 219, TAM 3304. No solo aos 11, TAM 3304. Poxa, né? 6312 na proa de TAP, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 5, livre das restrições de altitude. 3 mil, livre restrições, 6312. Ok, bem, confirme, pista de colagem, pista 17 ou 10? Preferência 10. 10, gente, então tem cruzamento aprovado. Após a Quebec, Mike Lima, chame na Lima para conseguir o contato com o meu Quebec. Quebec, Mike Lima, gente, repórter. Torre Guardião 02. Torre Guardião 02. Tráfego avistado, ajuste 1015. Condições de seguir direto pátio Western? É, a princípio, pátio 5. Pátio 5, ciente, chame curta, final pátio 5, vento no 40 graus, 109, ajuste 015, guardião 02. 015, 2 lado, pouso no pátio 5, guardião 02. 435217. Serra Mike Foxtrot. Frequência livre, ao ingressar na terminal Aracaju, chame o mesmo na frequência 1203. Certo, Mike Fox, obrigado, até a volta. Prefere sair num corredor axé ou no Fox? Ok. Confirmando então, da colagem da 17, qual parte se encontra? Request descend down. Descend flight level 050, 3527, and maintain 240. 050, maternity speed 247. Onder, controle opera em 199 decimal 35. Agora na curta final, parte 5, pouso autorizado, evento 130 graus, 109, ajuste no 015, chame no solo controlado, guardião 02. Para no solo controlado, 105, guardião 02. Na taxa de decolagem, 1015, ajuste, bom voo. Feedback para ingresso na Lima. Lima aprovado, aguarde para ingresso no pátio Quebec. 050. 0-0-4-3-4. 3521-7, descendo 4000 feet, 1-8-1-0-1-5. Ok, o Alfa Quebec pode prosseguir, parte principal, Índia, Alfa, ponto de espera novamente, retorno para a torre, ajustado em 1-0-1-5. Índia 1-0-1-5, Índia, Alfa, reportada para a torre, ponto de espera, Quebec. Guardião 02, considere seu solo aos 1-5, chame para o táxi para o pátio 4. Confirme, vai pedir táxi pátio 4 ou parqueia no pátio 5? Amigo, do pátio 5 para o pátio 4, é dentro de controle. Gente, chame para o táxi, senhor. Tomara, 02. Na 6312, desça para 2000 pés, ajuste no 0-5, livre LS, reporte estabilizado. 2000 pés, 0-5, autorizado ILS, reportará estabilizado, 6312. Tango Victor Mike Quebec, autorizado decolagem da pista 17, com curva pela direita. Vento 130 graus com 8 nós. Patango Victor Mike Quebec, decolado aos 17, chame controle 119-35. 1935, grato, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Patango Victor Mike Quebec. Vitor, Mike Quebec, no meu pés, corredor Axé, reporte no farol da Barra. Quando possível, estimado de pouso em Cairu. O no meu pés, reportará no farol da Barra. É, estimado de pouso em Cairu é os 45, senhorita. 1145, copiado. Vai cruzar 60 para 50, gol 434. Gol no 434, reduza para 220, nós irá seguir com o número 2. Após ETAP, 3 mil pés. Ok, 220, realizando, após ETAP, 3 mil pés, gol 434. Sol Salvador, azul 4208, no box 3 para o pushback, estacionamento. 4208 da Azul, tem livre, posicionar e táxi. Autorizado, chamarei para o táxi 4208. O Alfa Quebec, autorizado a linha de decolar, pista 10, vento 120 graus com 9 nós. Estava confirmando para um 434 é descida para 2 mil pés, positivo? 3 mil inicialmente. Ok, 3 mil inicialmente com 434. Visual com a 10. Complete final, torre 118.6, bom pouso. 18.6, bom dia. 6312. Não tinha um que chamou a torre? 3223. Reporte estabilizado. 2 mil pés, 2015, reportarei estabilizado 434. Mike Bravo, uniforme, chame para ingresso na pista 17. Quem me chamou? Só um minuto, passarido. É aprovado 260, só um minuto. Opa, Romeu, Romeu, Alfa, Quebec, decolado aos 19, chame o controle 119, decimal 35. Dois, passando externo, baixado e travado, visual com a 10. Poxa, NMA 312, tráfego avistado, continue em aproximação, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus com 111 nós. Pouso autorizado na pista 10, 120 com 111 nós, 63, 12, obrigado. Obrigado, Charlie X-ray, chame para ingresso. Salvador, bom dia, Azul 4298. Minha forte, pronta a decolagem. Ficou, chegada a Mari, vai descer por 050, Azul 4298. Aguarde no ponto de espera da pista 17 para ingresso. 6312 no solo 22, livre pista pela direita no solo 121 decimal 9. Direita 219, 6312, obrigado, bom dia. Salvador Ground, warning trip 53, correction trip 5437, we continue to confirm request level 380 information India. Trip 5437, descendo to copy. 37. Solo Salvador, bom dia, Oceané 6312, livrou na sua escuta. E aí, manter, correção, mantenha a ponte espera azul 4208. Mantenha a posição 4208. Oi, Salvador, gol 434. Gol 9434, continua a aproximação. Visual com tráfego, autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus com 99. Ok, autorizado pouso na, no 0, tem mais travado, gol 434. 3223 para cópia. Coragem, tem um Boeing 737 na curta final para pistão no zero. Série 2223 na escuta do solo. We find 437 red copy. Go ahead, 35437. Clear, Salvador, confirm, level 400, route up Zulu, correct, read, then up Zulu 16 after follow your flight plan route. Take off runway 10, left, right turn after departure, your departure will be Dael, after flight Leda, after Leda flight Breedy, to intercept the way and continue your route. Call code 5023 and control departure frequency 119.35. Clear to config level 400. Departure runway 10 and turn right. Dial departure, then later and then bridge intercept the Berzulu 16 and continue via flight plan route. And call 5023, 5023 and frequency departure 119.35.35437. That's correct. And the report again to push, red to push and start up. 37. Salo, Salvador. Bom dia, tá 3663. 35217 after below descent 2000 feet 28.015. After below descent 2000 feet 28.015, 5217. Clear final report established for localizer. No call it. 380. Papa Romeu, Romeu Alfa Quebec, chame Recife 1260, alternado 12545. Que o plano normalmente entra no meu sistema tipo mais ou menos uns 25 minutos antes, mas já estou ciente do tráfego, assim que eu aparecer aqui eu já coordeno, ok? É o 38, não é isso? Ok, muito obrigado, estamos aí nas escutas, estamos com 22. Vou 1434 no solo aos 26, livre pista pela direita, chame solo 121 no decimal 9. Livrando primeira direita, 1209, 434. Azul 4209, autorizado, alinhar e manter 4208. Ali mantém 4208. Confirm the traffic, the call Salvador Tower. Ali mantém pista 17.